この番組はアニメフォーサスとご覧のスポンサーの提供でお送りします。 デーカースト Olá, eu sou o Luan e eu achei uma faminta na rua. Olá, eu sou o Darkonix e o DJ do Miave sapateia na água. Gente, antes de mais nada, essa é a primeira apresentação, porque vocês não sabem quem sou eu, quem eu sou. Hã? Fala aí. Ele vocês até sabem, né? Vocês não sabem quem somos nós. É bom deixar claro que nós não somos quem Diego. Sou eu. É bom deixar claro que nós não somos Diego, Titian e Juan. Exatamente. É, então vamos esclarecer isso de uma forma muito sucinta. É o seguinte, eu... Gravem essa voz, ó, lá lá. A voz mais sexy do programa. Di-chan, di-chan, di, ó, olha só, olha só como combina. Diego, di-chan, somos a mesma pessoa. Quando eu falo Diego, eu estou me referindo a ele. A di-chan. Eu sou o Darkonix. Também pode ser reduzido pra Darko, se você quiser. Porque Darkonix, Darko, já se forma antes de falar o Nix. Então, ó, Darkonix... Grava a voz dele, ó. Ó, Darkonix, essa é a minha voz. E a Darkonix tudo junto. Agora, é quem não é Juan, é Luan. Lu, Lu, lá, lá, lá, lá de lá, lá, é Luan. Não seria melhor se eu falasse isso? É. É, deixa eu gravem a voz dele. Dê um tostão na sua voz. Exatamente, gravem a minha voz e não me confundam, por favor. E eu não tenho esse monte de piadagem. Luan e acabou. É, então, tá claro, podemos nos apresentar mais uma vez? Então vamos nos apresentar mais uma vez. Oi, eu sou o Di-chan. Que legal, a gente está aqui junto com você. Então, tá muito frio. Oi, eu sou o Luan e como eu disse, eu achei uma faminta na rua. Olá, eu sou o Darkonix e você já viu a camisinha do Pikachu? Pikachu não faz sexo. É, não é o que parece. Estava eu ia fazer um papercraft. Pra quem não sabe, é aquele negócio de criança, de recortar e colar e fazer um bonequinho de papel. Você não tem mais nada pra fazer na sua casa, não, cara? Não, não tem. Sinto muito. Eu acho que ele tá de férias. É igual, rapidinho, tá igual a colega de trabalho, que ela trabalha lá comigo na justiça, ela simplesmente não consegue dormir. Ela compra a revista Capricho e Atrevido pra ficar recortando a cabeça do pessoal. Porque ela fala, o cabelo é muito difícil de recortar, eu fico cansado e durmo. Aí ela dorme porque ela é minha autista, sabe, enfim. Mas então, eu fui no Google Imagens. Tomara que ela não ouça isso. Eu fui no Google Imagens procurar o Papercraft do Pikachu. Eis a imagem que eu acho. Uma caixinha de camisinha com o Pikachu, com uma camisinha no rabo, uma na orelha e uma na outra orelha, escrito Pokécom. Ah, no rabo tudo bem, eu entendo. Agora na orelha? É, na como orelha. Assim? E ele dentro de um bolsinho. Peraí, a camisinha no rabo era camisinha comum? Era tipo feminina? Vou parar com isso. Não, era... era o Pokétokondon. E era japonês e tinha uma frasinha em inglês. Depois a gente bota no G-Spot pra eles verem. Ah, né? Que legal. Onde vende? No Japão, creio eu. Ah, que droga. Vamos comprar daqui a pouco, hein? Não tem tamanho ocidental, não? Prepara a garota. Pois é, eu acho que não. Se não tiver tamanho ocidental, eu vou pensar em comprar. Anyway, né, gente? Enfim, os e-mails, como eu prometi, são mais ou menos legais. Estão, assim, e a nossa moderados. Voz feminina? A voz feminina. Presta atenção. A família. O Luan vai contar que história é essa. Então, conta aí, Luan. Olha só, da última vez eu fiquei meio ausente do programa. Então, tinham me pedido pra procurar uma voz feminina na rua. Então eu pensei, vamos lá, vamos ver o que, que eu consigo achar. Estava eu passeando pela avenida, achei uma menina escalafobética demais. E coitadinha, ela tão magrinha, me deu pena dela e eu trouxe ela pra cá. Ela parecia que tinha acabado de sair do Harajuku. Bem, se apresente, por favor. Mas é bom saber o seguinte, quem foi pra cozinha lá fazer o sanduíche foi eu, tá? Então, vamos chamar a Moribunda. Então, fala, Moribunda. Oi, eu sou a Otsu e eu quero meu sanduíche. Calma. O seu sanduíche, como eu combinei, é depois do programa. Entendeu bem, selvagem? Então vou cobrar em dobro. Ok. Calma um pouquinho. Tá vendo, gente? Tá aqui inaugurando no Jcast. A nossa voz feminina. A nossa voz feminina, como vocês pediram, nós providenciamos. Nós somos... eficazes, é isso aí, eficiente. Gente, é o seguinte, o programa de hoje está muito legal. Tem sanduíche de presunto e jogos antigos. Nostálgicos. Nostálgicos. que marcaram a nossa otaquice, nerdice, criancice, tudo isso. Antissocialice. No caso não, que era muito feliz. Eu gostava de jogar com o pessoal, não gostava de jogar sozinho. Eu também era feliz comigo Quer mesmo. Quer dizer, depende do jogo. Moribunda, você jogava alguma coisa embaixo da ponte? Eu jogava pedra. E a aquele... cabeça do povo que passava. Não tinha aqueles streets de rodoviária lá, não? O quê? Street Fighter de rodoviária? Street Fighter de rodoviária. Ah, eu postava num povinho lá que morria, capturado pela polícia, sei lá. Não, ela não entendeu. Ela não entendeu, coitada. Street é porque Fighter. Eles brincavam de resto na rua. Deixa eu traduzir. Tudo bem. Lutadores de rua que morrem fazendo uã, uã, uã. Você lembra? Nossa, tá. You win. Mas o de rodoviária. Ah, eu postava sanduíche por eles. Tanto das bruxas. Enfim, cara. Tiger Robocop também. Sou pai de Fred Krueger. Enfim, né? Cara, cuis. Jogos, cara. Quantos jogos eu joguei? A gente vai ficar com o programa inteiro falando sobre isso. Jogos. Falando muita besteira. Muita besteira. Porque besteira... O que a gente tá falando de besteira, exatamente? É, pois é, a gente vai falar... Cuscuz com leite condensado. Calma, cara. Spoiler. É um sanduíche ela ou tá um cuscuz? Com fome, gente. Enfim, chega de apresentação, né? Chega de apresentação. Ah! O nome da moribunda é Otsu. Ok? Otsu. Ela não disse. Ela é Otsu. Não a confundam com a gente. Ok? É. Otsu! Tem um boato aí que eu ouvi na boca pequena. É verdade que você foi encontrada abandonada pela Unicef nas ruas de Harajuku? Bem, a história começa quando eu era pequena e fui abandonada pelos meus pais. E ela termina como, exatamente? Na verdade, fala. Dá pra gente fazer um programa com o depoimento dela. É muito traumático pra mim, entendeu? Vamos fazer um spin-off, a verdadeira história da Otsu. Fiquem aí, tá bom? Depois desse programa nós vamos lançar em separado pra vocês que querem a voz feminina. É isso aí, agora jogos. É. Deixa ela responder se é verdade, se ela foi achada pela Unicef. Ah, eu não sabia que ela ia responder. Ah, ok. A Unicef japonesa, né? É. Tá. É, então, eu ficava pedindo esmola nas ruas da Harajuku e o povo passava, ficava com pena de mim. Daí, eles começaram a jogar sanduíche, porque eles diziam que o dinheiro era pra comer mesmo, então eles jogavam direto a comida. Lá no Japão passava Chaves? Passava, né? Pirateado, mas passava. E você se inspirou nele? É, sanduíche de presunto. Na verdade, eu nunca tinha comido isso, mas tanto ele falava, eu fiquei com vontade. Começaram a matar lá os peixes, diziam que era vaca, enfim. Era carne. Era presunto de peixe? Era presunto de peixe. Era o quê? Era beta? Era... Ele batia em você, o peixe? Eles eram criados em bacias? Eram. Isso é cara, verdade. Olha isso. Técnicas de última geração. Não tô além, gente. Fala a verdade. Enfim, jogos, né? Pois é. Vamos dar... denunciar pra delegacia da mulher. Mas eu quero comer o presunto de peixe. Presunto de peixe é bom, gente. Olha tem com arroz, presunto mas... de queijo, se quiser, já está pronto. Chega. Ó. Não, queijo. Não. Presunto de peixe. É peixe. Sanduíche de queijo, se quiser. E olhe lá, ok? Vamos para os jogos que eles são muito mais interessantes. Yeah. Jogos não, e-mails que estão razoáveis, na verdade. Moribunda, vem cá chamar os e-mails. E-mails, venham! E-mail! E aí, eles estão legais hoje? Não! Eu não vou falar que eles não... legais. Tinha que te falar que eu não vou falar que eles são legais, porque vamos ler os e-mails logo. E contamos hoje com a participação da moribunda, porque ela também sabe ler, porque ela é moribunda do Japão. É! O que foi isso, moribunda? Ah! B, moribunda. B, vamos lá. Ok. Vamos ler o primeiro e-mail. E-mail. Gabriel Freitas mandou um e-mail e disse assim: oi, Gabriel. Eu posso ler o e-mail, moribunda? Obrigado. Vai, vai. Meu nome é Gabriel, tenho 18 anos, sou de Floripa. E parabéns, os programas estão supremo de rocks, tá muito massa. E afinal, quem é quem aí? Tem quantas pessoas apresentando? Hahaha. Ah, avisando, não mandei mensagem de voz porque sou o taco pobre e favelado. Anyway, né? E pra terminar, a bolacha do Cauê e da Jéssica, a bom de bola da Paraty, que é ou era financiado pelo Beto Carreiro World, a bolacha é ruim. Beto Carreiro. Mas Como sou pobre, não posso comprar traquinas, vai a bolacha da Jéssica. Falou, gente, um abraço. Cara, se você é pobre, compra goiabinha. Goiabinha é muito bom, melhor do que esse negócio. Não, não, não. Goiabinha da Piraquê tá caríssimo, cara. Tá caro? Jura? Tá muito caro. 1,50 aqui. Passa aqui. Tá, mas quanto que tá a porcaria da Jéssica do Cauê? Não sei, o traquinas tá 1,20. Ainda vende o biscoito da Jéssica do Cauê, ainda vende? Ah, não sei. Não sei. Eu nunca mais Passa vi. Ideia. Nunca mais ouvi falar. Eles foram rebaixados, só pode, enfim, né? Bem, o próximo e-mail aqui é do André Lacuzio. Ele escreveu pra gente: salve galera do GCast, mandei e-mail porque tô sem microfone pra mandar mensagem de voz. Foi uma ótima iniciativa de vocês três fazerem esse podcast. Foram ótimas as duas primeiras edições. Pelo visto ele não ouviu a terceira ainda, né? E acho que o sucesso de vocês com isso só tem a aumentar, até mais. Foi o André de Arapongas, ele tem 23 anos. Ai gente, que emoção, meu primeiro e-mail aqui com a galera do GCast. Então, vamos ver quem vai ser a minha primeira vítima. É, esse aqui é o Urishima Keitaro. Olá, gostei muito do JCast desde o primeiro programa. Quero ver a imagem que, de acordo com a garota entrevistada, o quarto elemento parece com o Jichan. Em breve no J-Spot mais próximo. Bom, nesse último programa, apenas uma coisa não me agradou: o comentário infeliz daquele cara com o visual que é coisa de gay, judeu e nordestino. Uma coisa ridícula como essa não devia ser permitida no programa. Sei que a liberdade de expressão é algo inquestionável, mas o preconceito é uma coisa abominável. Existem outros meios de fazer comédia que não necessite de recursos como esses. Sou nordestino com muito orgulho e odiei o que aquele retardado falou. Fica aqui o meu protesto a respeito disso. Abraços. Muito bom, protesto. Muito bom. Só que é o seguinte, Keitaro, esse assunto ele já foi resolvido lá no Orkut, você pode ver lá uma explicação. Visite nossa comunidade. Visite nossa comunidade, aperte um botãozinho JCast no Orkut e você vai ver lá a declaração dizendo o que realmente aconteceu. Na minha opinião, como eu disse lá, foi uma piada muito bem feita, vestida de sarcasmo e humor negro. E aqui, se vocês gostam da gente, vocês estão rindo aí até agora, porque a gente tem muito disso, humor negro e sarcasmo. E também a nossa missão é fazer com que vocês melhorem o ouvido de vocês e reconheçam quando uma crítica está sendo feita, ainda que em tom de humor e não pareça ser uma crítica. Hello, JCast! Adorei o programa? Todo mundo fala isso. Ok, enfim. Adorei a historinha da edição passada. Isso é coisa de pessoa feliz. Ok, ok. Concordo plenamente que se deve ter uma voz feminina no programa. Levanta a mão e se acorda. Alright. Certo, de qualquer maneira, adorei o de montão o programa. E como a maçã. Até mais, beijão. Quem escreveu aí foi a Raquel Terlec, de Ponta Grossa, Paraná. Mas, peraí, ainda vai continuar valendo o negócio das enquetes, né? Claro, mande sua foto e um sample da sua voz para ser a JCat e conseguir ir com a gente até a segunda ordem, um minuto em cada edição do JCast. Você pode dar receita de cookies, receita de mousse, o que você quiser fazer com esses um minuto, receita você pode fazer. Sanduíche de peixe também vale. Sanduíche de peixe, é ótimo. O próximo e-mail é da Marina Mazei. Oi, antes de tudo, você já deve ter ouvido isso bastante, mas... Bem, todo mundo tá dizendo isso entre parênteses mesmo. Todo mundo tá dizendo isso bastante, né? Tá bem engraçado isso. Eu queria dizer que o JCast tá muito bom, tanto o primeiro quanto o segundo. Show mesmo. Mas, não querendo incomodar, mas já incomodando... se puderem, me mandem nomes das músicas de G-Rock que tocaram no segundo JCast. Valeu por aí, mais uma vez, parabéns. Bem, a gente já colocou a playlist do JCast lá no Orkut. É só clicar aí no nosso logo... Que você vai entrar na nossa comunidade e procura lá a playlist do segundo programa, que você vai ter todas as músicas pra poder baixar, tá ok? Bem, gente, esse aqui é um e-mail do Vitor Voltage, de 18 anos, de São Paulo. Esse e-mail dele é muito legal, olha só. E aí, pessoal do ZCast, tudo bem? Estava ouvindo o podcast de vocês, que é ótimo, por sinal, e cheguei na parte da entrada da carta em Kyoto. Nesse momento, tive um déjà vu. Inimigo em maior número? Lutas em lugares estreitos? Matanças sem precedentes? Meu Deus! Isso é 300! Pense bem. Os espartanos eram os imperialistas e os persas eram o shogunato. Com a única diferença é que não havia Rodrigo Santoro vestido de Vera Verão por lá. Imagina ele vestido de shogun. Só faltava eles jogarem fora as katanas, pegarem escudos e lanças e gritarem: This is Kyoto! E darem uma voadora no shogun. Fora isso, o podcast foi muito bom. Valeu e continuem com um bom trabalho. Maia Andrade mandou um e-mail de muito conteúdo. Me manda um beijo, me manda um beijo, me manda um beijo, me manda um beijo, me manda um beijo. Beijo. A Motor Kurashima escreveu pra gente: bem, gostaria de dizer que o programa tá muito legal. E colocou também, entre parênteses, tá, quantas vezes vocês devem ter ouvido isso? É, muitas vezes, mas continue escrevendo que a gente gosta de ouvir. E o tio que disse que tava com sono, dá pra perceber, você tava com voz de bêbado. É, era eu ou era o Dichan? Enfim, tudo bem. É, e ela escreveu mais um comentário aqui, bem interessante, né? Abre aspas. Isso é relativo. É, tudo bem. E vocês têm fotos, gatinhos? Aí ela deu uma risada aqui e disse que o Leon ruleia. Bem, o Leon gosta só do Diego, bem. Então, Tainá Tavares, por fim, mandou o seu e-mail também e falou: e a AJCast? Nossa, foi excelente a matéria sobre o Visual K? Sim, sou uma daquelas pessoas que sempre achou legal, mas sempre teve preguiça de pesquisar. Afinal, o que foi aquele nonsensismo sobre peixe na bacia? Tchan, sua voz é realmente sexy. É, só um segundo. Diego, me explica, o que, que você faz pra atrair tanto a atenção das garotas e dos garotos? Eu quero aprender. Ah, claro. Eu não posso revelar esse segredo. Só um pouquinho, tá? Gargarejo com asa de morcego, com alguns... enfim, não vou falar não. Anyway, para. Acabei de ouvir o JKS 3. Muito foda. Eu já sabia a história, mas ouvi-la foi absurdamente mais legal do que ter lido sobre. E se eu soubesse que algum dia alguém fosse contar, nunca teria me dado o trabalho de procurar e ler. Vou esperar o próximo JCast. Algum de vocês tem um Wii? Que inveja. Beijão pra vocês, até o próximo e-mail. Bem, a gente não tem o Wii, mas a gente jogou e a gente colocou o nosso vídeo no JSpot. Clique no botão aí do JSpot embaixo do player e que você vai poder ver o nosso vídeo jogando Wii. Yeah! E outra coisa... Wii! O que foi isso? Wii! Então, gente, esses foram os e-mails... Esgridos, mas chegou a hora dos e-mails de voz. E um adendo e-mail muito importante. Falado. E-mail muito... Fala e-mail! É, então, um adendo muito importante. Gente, a gente pediu muito que vocês mandassem e-mails de voz. E vocês mandaram. Mas vamos pensar. Olha, eu tenho uma coisa muito legal pra falar pro pessoal do JCast. Dê um tempo pra eles pensarem. É, vamos pensar. Vamos pensar um pouco. Agora que pensamos um pouco... Chegou a hora da revisão. Exatamente. Olha, eu quero falar uma coisa muito interessante. Uma não, duas, três, quatro, cinco coisas muito interessantes para o JCast. Ou então 17 coisas interessantes. Para o JCast. O que eu faço? Eu faço isso tudo numa única mensagem de voz. Por quê? Porque eu sou inteligente e eu sou um grande ouvinte do JCast. Vamos contar até um? Dois, três e... Alright. Um. Então, só que teve gente que mandou... 5 mensagens por dia e mandou cada coisa nonsense que realmente eu não vou comentar. Enfim, gente, quer mandar mensagem? Quer contribuir? Contribua sim, mas de forma inteligente e de uma vez só, right? Thank you very much. E nada de float. Mas a gente errou bastante. Exatamente. E nada de float nos comentários do Anime Forces e nada de float também na nossa caixa de e-mail. Participe, sim, mas seja inteligente, seja coerente, se você quer realmente que a gente continue fazendo o nosso programa, right? Nada de otakus assassinos. Nada de otakus assassinos. E vamos pros e-mails de voz. Aqui está tudo. Como é que eu faço pra cancelar essa bosta? Sim, né? Alô, gente, vocês pediram pra gente enviar a mensagem de voz? Tô enviando mensagem de voz. Pronto, acabou. Tá? Oi, pessoal do Gcast, quem fala é a Fernanda, mas podem me chamar de Yuki-chan, e eu sou de Fortaleza, Ceará. Bom, o que eu posso dizer pra vocês? Eu queria falar sobre as Gcats. Pô, por que só um minuto pra elas? Vocês têm que pegar, assim, alguém pra ficar fazendo programa com vocês, entendeu? Eu acho que seria muito mais legal fazer uma mulher falando aí com vocês, que nem o Dichan e... os outros que eu nunca consigo lembrar o nome. Então, eu acho que é isso. O programa é muito bom. Parabéns pra vocês. E tchau, tchau. Oi. Aloha. Não, não é aloha. Eu não é Curitiba. Boa noite. Okay. Curitiba! Não, Curitiba. Yeah! Eu tô feliz, adorei ela. Pois é. A gente não ouviu o JKS 3 ainda. Não, inteiro. Eu comecei a ouvir. Eu também. Eu ouvi lá no... O nome do cara que achei a voz do dia sexy. Pois é. Tem uma voz muito sexy. Manda uma foto pra mim. Não. Nossa. Não. Eu quero uma foto do Dark. Me é demais. Eu não sei nem o nome dos caras ainda. Não quero foto. Me é demais. Esse é o Dark. Ah, tá. É que eu não me viciei ainda. Eu não fiquei escutando o dia inteiro JKS 2. A voz feminina no programa. A voz feminina no programa. Bem, aqui estão duas vozes femininas. É a minha é horrível, tudo bem? A minha tá muito melhor. É nada. Não, mas eu acho que não precisa. Para de chacoalhar o microfone. Obrigada. Eu acho que... Tu tá enfiando o microfone no meu olho, cara. Eu acho que assim tá bom. Será que eles vão editar se forem mandar isso no programa? Eu espero que sim, tomara. Tá bom. É isso aí. Valeu. Dark, eu te amo. Assim, tipo, é que eu me lembrei agora que vocês disseram pra falar a idade e o local onde eu falo, né? Eu não falei nas duas últimas. A primeira eu falei que tinha uma idade, né? E a segunda foi adulto. Então agora eu vou falar de onde eu tô falando e qual é a minha idade. Minha idade é 14 anos, eu tô falando em Fortaleza, Ceará. É presumível que eu esteja falando do Brasil, né? Assim, é uma coisa redundante. Seria redundante eu falar, mas eu já falei. Então, acabou, tchau. Você nos seus votos por Rádio Cu, você já teve algum contato com jogos? Ou você já deu alguma volta, já pediu uma esmola em Akihabara ou qualquer coisa assim? Uma vez eu fui sequestrada e me jogaram a Akihabara. Eu fiquei perdida, acabei arrumando o bico numa loja de eletrônicos. E aí eu fui ficando íntima dos jogos, assim, e tal. Era de azar o jogo? Era como isso? Era de tudo, meu filho. Você tudo tinha que tirar alguma coisa? Como que era jogo? Como é que foi? Não, rolaram umas apostas lá e tal, né? Mas aí eu, sei lá, não quiseram me dar sanduíche, eu não aceitei, pô. De graça, é ruim, não sei. Ah. Ok, tirar a calça? Não, isso não foi sanduíche, cara. Justamente. Eu acho que pizza, qualquer coisa serve. Mas então... Então responde a pergunta. Você jogou algum jogo nessa loja? Já, joguei. Ai... Agora pra lembrar, ó, sabe, tinha Mario. Tinha Mario. Você já jogou aquele Tetris, aquele de cair pecinha e fazer linha? Sabe qual? Já. Legal. Só que eu nunca consegui chegar até o final. Porque meu cérebro não conseguia funcionar direito porque era fome, sabe? Alguém já chegou ao final de Pac-Man? Cara, tem e de Enduro, final, cara. Alguém chegou no final de Enduro? Que é isso? Você não conhece Enduro? Não. Joguei de corrida. Meu Deus. Pra mim é isso, é o nome de vitamina C. Enduro, cara. Isso é péssimo. Então nós vamos falar sobre jogos na nossa infância, na nossa adolescência, na jogos nossa... Jogos nostálgicos. Vida antes do momento de agora. Jogue tudo. É. Jogue pedra igual a ela também. Então, ela tá no pan aí, arremesso de pedra. É verdade. É pra exercitar. É, arremesso de pedra, não percam. Então, Diego, comece contando a sua... Bem, né, vocês sabem, eu já relatei aqui que quesito, o meu quesito exigência tecnológica é mínimo, né, porque futuro pra mim era DDR. Eu pegava, eu olhava, comprava aquelas revistas e, caraca, o cara tá dançando naquele tapete. É mentira isso, é cenográfico. Como assim que o negócio capta os nossos movimentos? Mas era verdade. Aí num belo dia eu estava lá com meu amigo, passando no shopping. E no shopping, fundo de quintal, tava vendendo um tapete, era R$50. Eu, não! Oh my God! Eu tenho que realizar o sonho da minha vida, dançar em cima desse negócio e fazer pontos. Aí eu comprei, fui pra casa, fiquei uma semana jogando incessantemente aquilo e agora não tem graça nenhuma, entendeu? É assim. Ah, por isso que o I pra mim não representou. É sempre. Qualquer coisa que for melhor que um tapete de dança é lucro pra mim. Tá, mas antes disso okay. Eu já tinha jogado com videogame, né? Qual foi o videogame que você jogou? Ah, lógico. A coisa mais tecnológica, nostálgica que eu já joguei foi aquele óculosinho 3D do Master System, né? Que eu saía na rua com aquilo, cara. Eu saía na rua com aquilo. Na rua com o óculos. Me sentia completamente. Colocava aquele negócio e abafava. Ninguém sabia de onde era, né? Então, muito bom, né? Aí eu comprei o kit. Que era o óculos e a pistola. Você saiu com a pistola também? Não, eu não fazia parte do contexto, né? Pô, eu sairia numa boa. Ah, não, saía com óculos lá, arrasava. Ia pra minhas noitadas, né? Terminava 9 horas da noite, cara! Meu Deus, cara, muito tarde. Isso, meu Deus. É, o planeta VIP. Eu ia... Eu não sou tão velho pra cara, isso. Eu contava... É, gente, bem, então ninguém vai conhecer isso, sabe, mas tudo bem. Eu fui na danceteria, cara, sabe quando eu cheguei? 9 horas, cara! Me sentia, tá cara. Bom, me sentia. Diego, enfim. Mas seu primeiro videogame não foi um Mega Drive. Não foi. Que eu lembre, foi um slide idiota que eu não lembro lá. Quer dizer... Ótimo! O que eu não lembro, mas assim... Ah, um Atari, mas eu não lembro. Era os negócios passando lá, mas tudo bem. Mas o que eu mais me envolvi foi Master System. Master System. Até minha mãe jogou, sabe qual jogo, cara? Wonder Boy. O carinha era um bichinho que andava com a marretinha e tinha uma saia de folhas. E ele corria, corria, corria e jogava marretinha nos caramujos e pulava o caramujo, era muito legal. Eu tinha esse jogo também. Wonder Boy? Na época era clássico. Na época da Atari tinha uma coisa pior, né? Que era Pitfall. Jogava isso, cara! Muito show! O pessoal era de briga de rua, não era isso? Não. Ai, que droga. Pitfight. Pitfight eu jogava. Ah, isso nunca eu joguei, não. Tinha o Cato. Tinha Cato, que era uma briga de rua. Que tinha não, o Pitfall era Indiana Jones. Ah, era tipo Indiana Jones. Se alguém já jogou esse Pitfight, por favor. Pitfight, cara. Eles avisem, porque eu nunca falaram essa droga. Pitfall era um jogo tipo Indiana Jones, que era o seguinte. Tinha um retângulo marrom que você sabia que era o carinha. Era extremamente animado. Ele tinha cabelo. Nem lembro, tinha cabelo. Explica aí. Tinha uma coisa meio marrom. Ele tinha uma coisa meio marrom em cima. Mas é cocô, né? Esse dia... submundo, né? De tudo. Pois tudo. É, nunca se sabe. Tudo bem de lá. E aí ele ia andando no verdinho e tipo, quando não tinha verdinho, você sabia que era um buraco. Aí você pulava. Uau! Que emoção, você chorava jogando isso. Por que verde? É porque era mato, ele era Indiana Jones, estava na floresta. Era uma bacia, tinha um peixe dentro. Não. Não era. É, não mesmo. É. Anyway, Pitfall, nunca vi isso na minha vida. Tudo bem, então o seu primeiro videogame foi, que você Master lembra? Master System. Que ele abria em cima, já viu? Tinha o Master System 1, que era capenga. Aí teve um outro, que era um relançamento, que ele abria. Ele tinha uma membrana. Pra você botar a fita, você tinha que tirar a capinha e enfiar a fita. Era o máximo aquilo. Eu nunca era o dobro do preço, só por causa da membrana. Meu Deus. Era o Master System. Aliás, eu sempre me perguntei que... Era Mega Drive na caixa minha, Mega Drive 3. E qual era o 1 e o 2? Eu não sei, cara. Eu nunca vi o Mega Drive 1 e 2. Mas Mega Drive tinha um outro nome, não tinha? Eu acho que era Sega Genesis. Isso, Sega Genesis. Que era nome japonês. Sega Genesis. Ah, tá. Porque eu tava na caixa Mega Drive e o nome dele é Sega... Como é? Sega Genesis. Sega Genesis, eu... O que é isso? O pessoal, né? Então. Mas então, Luan, você que é o segundo mais velho daqui, ou mais velho daqui, não sei, qual foi o seu primeiro videogame? Bem, o primeiro videogame que eu tive foi o Turbo Game. Que? Turbo Game é o nome da locadora que eu alugava os jogos. Cara, eu sinto muito, cara. Não destruiu meu sonho. Eu tinha um primo que tinha um Turbo Game, só que eu nunca soube como é que funcionava aquele negócio. Cara, porque eu era muito pequeno. O Turbo Game era legal. Ele tinha dois lugares pra você colocar fita. Tinha duas fitas de tamanhos, dois tamanhos de fita diferentes. Era um videogame versátil. Nossa, uau. Qual era aquele videogame que tinha umas fitas coloridas? Tinha uma fita rosa, tinha outra era fita Turbo verde. Era o Turbo Game. Ele encontrou uma fita de Mortal Kombat, um Mortal Kombat muito bizarro. Qual era a cor? Qual era a cor do Mortal Kombat? Pelo Não, amor de a Deus. Cor da, a fita do Mortal Kombat era rosa, cara. Meu Deus! Uau! Isso aí é sangue, né? Sangue fresco. Não, é purpurina, não saía sangue. Kitana, wins. Não tinha Kitana não, cara. Tinha o quê? Tinha seis personagens, eu acho. Uau, era bizarro. Cara, você jogava cara. Contra você mesmo. Se eu não me engano, no primeiro Street Fighter tinha quatro personagens. Não, o primeiro Street Fighter só tinha o Ryu e o Ken. Caraca! Só tinha o Ryu e o Ken jogável. Grandes opções de jogos. Super assim, então, né? Agora eu entendo porque eles são os protagonistas. Né? Não tem dúvida. Ok. Bem, mas o primeiro jogo que eu tive foi um Pac-Man genérico demais. Eu não lembro o nome do jogo, mas Nossa. Era um estilo Pac-Man. Vamos fazer uma campanha? Zerem Pac-Man. Pra saber quantas fases não, tem e se tem final. É zerar Enduro. Enduro que é foda. Eu não sei o que é isso. Conta. Não, cara. Todo mundo tem um irmão do primo, do avô, que já zerou Enduro. Não, nunca vi. Eu nunca joguei Enduro. Enduro é nome de vitamina C, eu estou cara, falando. Enduro gente. É um jogo de corrida do Atari. Sabe? Pra mim era outra coisa. Não, Enduro não é Viagra. Enduro. Eu não disse. Não nada. É genérico, gente. Viagra baixa renda. Catuaba. Enduro era um triângulozinho que você resumia que era o carro. Ah, que ia passando no carro. Que ia passando por um outro retângulo cinza, que não acabava nunca, que você presumia que era pista. E sabe, você... retângulos pra você desviar. É, e aí você vencia a corrida. Você ia pra outra corrida. Aí você ia pra outra corrida. Aí você ia pra outra corrida. E todo mundo tinha um namorado da prima do irmão... Do vizinho. Do vizinho, que já zerou Enduro. E que tinha morrido. E que tinha morrido. É. Ou então que tinha viajado pra muito longe. Se você... Faz o seguinte, todo mundo que tá ouvindo, baixa o emulador do Atari, baixa Enduro e tente chegar no final. Não, gente, pelo amor, não faça isso. Se você isso, chegar gente. No final, tira um print screen e mande pra não gente. Não faz isso, pelo amor de Deus. Por favor, faça, eu vou adorar. Nossa, eu vou venerar vocês. Enfim, continua, Lu. A próxima é a Moribunda Utsu. Qual foi a sua primeira experiência com videogames? Cara... A minha primeira experiência com videogame foi tipo o Mega Drive, mas eu jogava na casa dos outros. E que jogos você jogava? Ai, Sonic. Nessa época Sonic. Você era moribunda? Eu era, né? A gente não tem opção, né? E aí você ia pedir sanduíche na casa dos outros? Posso fazer uma pergunta? Pode. Você já comeu sucrilhos? O que, que é isso? É aquela não, parada não de milho? É, que vai no leite, sabe? É isso, cara. Pô, que vai no leite? Que tinha um tigre. Pô, mas ele que tem a ver com galinha, né, meu irmão? Que, pô, galinha? Vem no leite, leite é vaca. O quê? Não é não, sucrilho no leite? Peraí. Repita o que você acabou de dizer. Não deveria ser um tigre. Deveria um ser... tigre? Não Porra. Deveria ser um tigre. Deveria ser uma galinha, porque o leite vem da vaca. Tá, eu presunto vindo do dinossauro, né? Não era do peixe? Ah, é? Moribunda, vamos nos ater aos fatos, pelo amor de Deus. Ah, tá bom. Qual jogo você jogou? Eu tô delirando de fome, coitado. Nunca me dão um sanduíche. Tira a mão do sanduíche, só depois do programa. Sacanagem. Então, Sonic, você jogava mais o que além de Sonic? Cara, Mario. Mario no Mega Drive? Porra. Ah, não, Mario da Nintendo. Cara, eu só lembro do Sonic. Eu sei que tinha outros, mas eu só lembro do Sonic. Tá bom, tá bom. Tinha Atari também. Tinha... Eu tenho até hoje Atari. Nossa, você tem um Atari. Tem. Daqui a pouco eu vou subir pra você. Meu Deus. Tem um da Ondinha lá da bicicleta. Onde você guarda esse Atari? Na sua bolsa? O Atari era enorme, né, cara? Era imenso. Ah, o melhor controle. Game, cara. O melhor controle de todos os tempos é aquele Atari. Tem pra ninguém, uhum. Cara. Pra falar a verdade, eu não sei onde tá meu Atari. Aliás, como é que é a história do joystick? Alguém já parou por acaso pra pensar, fazer uma analogia? O que que significa joystick? Pensa bem. Caraca, meu irmão, nunca pensei nisso. Bizarro. Nunca mais pego num joystick. Cara, quem inventou o joystick? Pauzinho da alegria. Foi algum tarado muito louco. Meu pai. E você sabe que aqueles primeiros controles tinham formas muito sugestivas. Ah, né? É verdade. Eu diria quase que anatômicas, né? Ah. Eu, graças a Deus, sou o mais novo daqui e nunca peguei no pauzinho da alegria. Meu primeiro videogame foi um Nintendinho que não era meu. Eu ia pra praia e aí tinha o filho de um amigo do meu pai que tinha um Nintendinho e a gente jogava Street Fighter, esse que só tinha o Ryu e o Ken. E divertido. Jogava Mario também, Mario 3, que é o mais legal. Porque no Super Mario, que todo mundo conhece, né? Ele pega aquela capinha amarela pra voar. No Mario 3, ele vira um guaxinim. Ah, eu já vi isso. Já vi a capa desse, é muito, muito bom, cara. Ele é um guaxinim. Tem uma versão pra Super Nintendo desse também. Ah, é, tem o... Que tem orelhinha, Super tem? Mario Star, né? Exatamente. Tem todos também. Eles. Turbo Game de cara, esse Super Mario Star infernizou minha vida durante muito tempo. Por quê? Eu ficava jogando essa merda o dia cara, todo, cara. Joguei cara. Muito também. Porra, eu jogava Mario Kart. Eu jogava com o Toad. Ah, isso no 2, né? Legal. Não, peraí, eu jogava com a Peach, Só dava pra jogar no Super Mario 2. Que por o Mario Bros. 2, que era o Nintendinho, e que não era Mario. Era o quê? Ele era um jogo japonês, que eu não lembro qual era o nome, que foi adaptado nos Estados Unidos como Mario. E mudaram os personagens, os sprites do personagem. Eu tive duas experiências com o Mario que foram muito, muito legais. O primeiro Mario que eu joguei foi um que ele subia, foi o na verdade foi até o jogo de introdução do Donkey Kong. É, o Mario subia... Eu odiava Donkey Kong. Cara, esse eu só joguei no Donkey Kong 64. Eu joguei ele no Turbo Game, cara. Meu Deus, eu joguei cara, no Turbo Game. O Mario vai subindo pra salvar a princesa e quem captura a princesa é o Donkey Kong, não é cara, o... Cara, acho que eu lembro disso. O Koopa. É muito legal. Era o Donkey Kong. Ah, eu adoro o Koopa. E o Mario não se chamava Mario nessa época, ele se chamava Jumpman. Jumpman? Meu Deus. É, porque ele pulava. O homem saltitante. Ele pulava os barris e ia subindo. E tinha um outro também que... É, tinha umas plataformas e ele tinha que bater embaixo das plataformas pra matar os bichos e ficava nisso eternamente, só mudava os bichos. Esse era o especial de um dos Marios, que era o jogo pra dois do Mario 2 ou do 1 até. É verdade, gente, só que eu joguei isso só, nas só. Versões verdadeiras originais. Muito bom, hein? Vamos parar de falar de Mario e vamos pular para um outro ícone. Chega do assunto nerd aqui. Vamos. Vamos falar de Sonic! Calma, eu prefiro o Mario. Adoro Sonic. E o mundo vai acabar. Eu gosto da raposinha. O mundo vai acabar. Explica por quê. Cara, o mundo vai acabar. O mundo vai acabar. Não foi a Dercy que morreu. Tenho medo porque o mundo vai acabar. Quando? Na E3 desse ano. Pra quem não sabe, a E3 é uma grande feira de eletrônicos e de jogos que tem nos Estados Unidos. Lançaram um vídeo de um jogo pro Wii. Que, pasmem, é um jogo de Olimpíadas. E que está lado a lado Sonic e Mario no mesmo jogo. Acreditem se puderem. Que? Meu Deus! Mario e Sonic no mesmo jogo, o que, que você não entendeu? E o pior de tudo! Bush e Osama! É a mesma coisa. Falando em Osama, posso abrir um parênteses? Se for muito rápido, a gente permite. É. Uma inglesa. Sob pena de extinguir o seu presunto que já está feito. Ai, não, gente. Então, uma inglesa, hoje eu vi no jornal, ela casou com o filho do Osama, cara. Você acreditou nisso? Não, eu vi as fotos. E como você sabia que era o filho do Osama? Ele tinha turbante? Ele é o quarto filho do Osama. Ele tinha turbante e barbinha? Cara, tinha. Tinha? Tinha. Parece com Osama. Você sabe que o Osama é podre de rico, né? Com certeza. Ele é podre de rico, só que ele não pode usar o dinheiro dele. Não, mas o cara não sabe onde o pai tá desde 2000. Desde o ano de 2000. Que legal. Será que o Osama jogava Mario também? Ó, não duvido não, hein? Enfim. Esse dia do Hitler tava chateado porque tinha passado a conta dele do Xbox Live, né? Ah, claro. Esse é um vídeo à parte, esqueça. Ok. E Bush adora jogar SimCity, né? Adora! Ele adora destruir a cidade. Podiam fazer um jogo que a gente tinha que destruir o Bush. Ah, não! fizeram e um. Flash, tem flash. Fizeram um jogo lá no Oriente Médio que o objetivo é destruir soldados americanos. E tem um jogo pra treinamento americano que o objetivo é matar Saddam Hussein. Que legal! Mas ele já morreu. É, mas isso antes dele morrer. Ah, claro. Antes mesmo da Guerra do Iraque. Bem, vamos falar a... Vamos voltar ao que a gente tava falando. Então, o meu primeiro videogame mesmo, meu, foi o Mega Drive. O meu foi o Super Nintendo. Cara, foi o fim da minha vida. Por quê? Cara, se eu tinha amigos... Eu era pobre, ainda sou. Se eu tinha amigos antes do Mega Drive, adeus, cara. Era Sonic, Sonic, Sonic, eu apenas vivia para Sonic. Ah, Sonic era o máximo. Cara, eu era uma... Qual era a musiquinha mesmo? Ah, lembro! Não lembro, não. Você não lembra dessa música do Sonic? Eu não sei. Tá tocando, olha, tocando. Muito legal essa música, adoro. Cara, eu tenho todas as soundtracks do Sonic. Caraca, você ouve isso? Eu escuto, cara, Porra! Meu Deus! Eu demorei mó tempão pra descobrir que ele era um porco-espinho, ainda mais azul. Pois eu né, não aceito isso até hoje. Por que Sonic é um bicho sui generis. Que não é a coisa mais legal, que é o Mequidina. Alguém sabe o que é o Mequidina? Hã? Equidina é um remédio pra passar no lugar onde você tá com dor, tipo gelão. Só que é não. Genérico, Equidina. Com dor? O quê? Equidina é um porco-espinho ouriço genérico. É tipo uma terceira... Você que inventou isso? Tipo, não, é verdade. O Knuckles de Sonic, quem jogou Sonic Knuckles, o Sonic 3 também, ele aparece. Ele é vermelho e os espinhos dele são caídos. Ah, sim, é um piplano e prende na parede. Eu acho que eu sei quem é. Eu adoro esse cara, ele é muito foda. Eu gosto do esquilinho, a raposa, quer dizer. E ele é Equidina. Isso. Deus roda o rabo, muito legal isso. Então, cara, eu era uma criança vidrada. Ele roda a bolsa, ele roda o rabo. Roda o rabo. E okay. eu queria jogar todos os Sonics. Todos os Sonics do Mega Drive eu queria ter. Eu ia em todas as locadoras da cidade procurando. Quando tinha um jogo que eu não tinha, eu mendigava até o cara me... Caraca. Eu mendigava até o cara me vender. Eu lembro que eu comprei um Sonic por R$25. Eu lembro que no azulejo... Era caro ainda, na época era Sonic caro. Sonic 3 não, eu comprei por R$25. Normalmente... Eu comprava fita de Turbo Game a R$30, cara. O preço das fitas do Mega Drive era 10. Peraí. Você não comprava. Reais, não era nem reais. Não. Na verdade, eu até cheguei a comprar por reais. Algumas. Mas não me lembro nem qual era... É mil cruzeiros. Era, eu lembro era qual estandarte. Era. Eu vou me dar mil cruzeiros. Não, mas peraí. Eu lembro que tinha um azulejo no meu banheiro que era a cara do Robotnik, cara. Caraca, meu, que medo! Como assim? Ué, tinha a cara do Robotnik no meu banheiro. E você lançava sabonete nele. Não. Enfim, cara, né, mesmo? Eu lembro que o box lá na minha casa... sem noção também. O box da minha casa tinha umas formas estranhas que eu ficava vendo os geloucos da Coca-Cola neles. E eu ficava... vejo um cara gritando. Eu vejo peixes. O que? Você vê um cara gritando? Eu vejo um cara gritando, cara. De fome, né? Só pode. Se for, né? Porque você tomar banho no viaduto... Verdade. São pessoas se matando. Enfim. Mas então... um coelho também. Enfim, mas quem aqui já teve o Mega Drive? Só eu tive o Mega Drive. Eu tive, eu acabei de dizer. Ah, eu tive o Mega Drive também. Eu jogava, sabe qual? Mas esqueci. Altered Beast. Altered Beast era muito bom, cara. Muito bom. Eu tinha medo. Cara, na transformação, eu morri de medo. Eu tenho uma história muito triste sobre Altered Beast. O qual? Minha irmã tinha um namorado. E esse namorado jogava Mega Drive comigo. O cara era super legal, cara. Foi a primeira vez que eu vi alguém zerar Sonic. Isso tinha lá... Era novinho, né? Tinha uns 6 anos. Foi a primeira vez que eu vi alguém jogando Sonic. Teve um dia que ele levou uma fita super legal, cara. Que era Altered Beast. Cara, joguei até morrer, cara. No outro dia ele falou, tá, semana que vem eu volto aqui e eu te dou. Eu vou só levar pra casa pra zerar. Tá bom. 3 dias depois, ele terminou com a minha irmã. Caraca! Isso foi premeditado, hein? Meu pai, eu cara, matava ele, cara. Fabrício, se você está ouvindo isso agora, eu quero meu Altered Beast! Não. Uau! Ó, oh, depois não reclame se aparece um serial killer na sua casa. Olha só, apareceu um Altered Beast lá em casa, mas eu não tinha irmã, então fique tranquilo. O negócio é o seguinte, eu jogava... Vamos fazer negócio. Uma vaquinha. Agora não tem mais graça. Agora tem emulador. Agora tem emulador, é. Mas veja bem, eu jogava aquilo, que morri de medo. Você lembra aquelas vozes? Se você ia transformar... Cara, eu morria de medo. O bicho virava um lobisomem e saía jogando bolas e bolas. Cara, tinha um zumbi. É, eu acho que eu lembro desse jogo. E transformava e tal, e tinha um chefe. Ele virava os animais? É, vários. Caraca, cara. Tinha um verde, cada fase era uma cor. Não lembro, cara. Isso eu não tinha... lembro. Provavelmente, né? Ele tinha esse negócio de... Tinha. Ele parava, aí vinha essa voz, aí ele transformava. Aparecia um tipo close no rosto dele. É, tinha um chefão que ele jogava as cabeças. Esse mesmo, o primeiro. Cara, que bizarro! Que isso, cara? Eu era viciada nisso. Cara, era muito bom. Eu tenho medo, dá licença. Vamos tocar de assunto. Era super versátil, sabe? Ele dava um soquinho, ele dava um chutinho. Cara, agora, sabe o que ele fazia? Jogos felizes que tocaram a minha vida. Um deles foi Alex Kidd, cara. Meu Deus. O jogo não acabava. O jogo era o máximo. Aquele jogo tinha tudo. Aí tinha que pegar os braceletes, tinha que pegar os anéis. Eu joguei muito, muito pouco Alex Kidd, eu lembro que... Ele é cabeçudo. É, ele é cabeçudo, igual a mim. Alagoense. Infelizmente eu não tive tempo. Amazonense. Eu sou amazonense. Pessoas de Manaus. Não, não isso não é uma ofensa. Gente, isso não é uma ofensa, tá? Dona Nadine. Enfim. Eu tinha o primo do meu primo, que não é era meu assim, primo. Sempre assim, né? Sempre assim. É, com certeza. Ele que morreu. Não. Ele tinha um Master System que tinha Alex Kidd na memória. Que tinha uns videogames antigos desses que eles iam com o jogo na memória. Você ligava ele sem fita nenhuma, ele tinha um jogo. Uau. Vocês chegaram a ter um... Isso é muito high-tech, nunca vi. Isso é legal, né, cara? Hoje em dia a gente tem videogame tinha pra HD. Né? É. E, enfim. E Mega Drive tinha mais um kit legal. Eu jogava Mario tinha Kart. Pistola. Ah, tinha um que eu não consigo lembrar o nome. Era tipo... Era um rato de armadura que voava. Mestre Splinter? Ele tinha uma espadinha. Não. Ele tinha uma espadinha, ele tinha uma armadura e ele tinha dois... Eu acho que eu lembro dele. Dois foguetes no pé. Não, ele tinha um foguete nas costas que ele conseguia voar. Ele era cinza. Não, nunca ele vi. Era cor de rato. Ah. Que cor de rato? É aquele... Não, não é cinza, não. A Moribunda conhece bem rato. Como pois que é cor de rato? Pois é, vem no esgoto, cara. Não, não, é aquele marrom meio tamanduá. Sabe qual é? Sim. Bem, então tem vários tipos de rato. Tem preto, cinza e marrom tamanduá. É, mas ele era marrom tamanduá. Ah, e tá. O lendário rato da banha, que ninguém acredita quando eu falo, cara. Cara, o Diego ama esse rato da banha. Rato da banha, no zoológico do Rio, eles moravam num valão, eles tinham tamanho de gente. Eles sentavam... Eu tô falando sério, rato da banha. Todo mundo que foi comigo que no zoológico. Banha? Não ele sei. Era gordo? Era o nome lá que dava rato da banha. Você que é do Rio, que já foi no zoológico e viu um rato da banha, por favor. Não é capivara, mande não, mensagem cara. De não. Eu já perguntei pra ele. Não, eu procurei isso em todos os cantos do Google e não tinha. Rato da banha. Eu Google é Deus, nome o Google não inventou capivara. Esse bicho. Eu não tava esquizofrênico porque esquizofrênico não vê bicho. Eu já ouvi. É. Como que gente. Ele era? Descreva. Não, esquizofrênico vê qualquer coisa. Vê qualquer coisa, é. Ah, então, enfim. Descreva o rato da banha. Eu sou esquizofrênico desde que eu nasci. O rato da banha era um rato que senta... Tem o L do Death Note? Ele senta igual L, assim. Ele tem rabo? Tem rabão, é igual um rato, só que são Mestre Splinters, na verdade. Que isso, gente? São eles. Eles loquimonos? E tinham, não, e tinham, e nem tem tartarugas em volta. Eles moravam num valão que era deles, era privativo deles, e tinha uma casinha. Eles comiam com a mão, igual bicho. A gente, cara, tô falando sério, eu não tava louco. Enfim, vamos voltar pra... Ok, jogos nostálgicos! Falando em rato, aqueles vinhos do Rato de Marte que andavam na motocicleta e esse tudo mais. Esse jogo era ótimo, do Super Nintendo. É, ele era uma versão genérica do Rock'n'Roll Racing, né? Você tem... Biker Mice from Mars. Isso. Então, é esse mesmo. Vamos pro Super Nintendo agora. Super Mas Nintendo. Mas já? Ué, você quer ter mais coisa pra dizer sobre o Mega Drive? Não, sobre o Mega Drive, mas sobre o Turbo Game eu tenho. Super Nintendo tinha um monte de jogo. Tá, o Luan ama o Turbo Game e quer falar... Tá, Diego, chega! Tá legal essa música. Enfim, o Luan... A fase d'água era legal. Não, a fase d'água é um saco. Cara, o melhor do Sonic era a fase da água, cara. Vocês lembram? Para, Diego! Eu também gostava da fase da água. Vocês lembram das fases da água de Sonic? Era limpinho. Porque... Mas então, no Mario, quando ele tinha a fase da água, ele ia nadando, nadando, nadando, e nadando, nadando forever, né? No Sonic, acabava o oxigênio. Era o Mario. E você tinha que ir nas bolinhas. Ele ficava desesperado. E ficava... Aí fica 4, 5, 3... 2, meu Deus, não veio a bolinha. Aí ele quicava e caía pro nada. E como que ele quicava dentro da água, cara? Pois é, cara, ele dava zero e... Aí... Era desesperado. Igual a velha do Titanic. Ela foi jogar o negócio na água. Então você tá querendo dizer... Muito bom! Que a velha do Titanic já botou uma roupa azul com espinho. Ela já jogou Sonic. Meu maxilar tá doendo. Mas, isso então, foi uma homenagem ao Titanic. Pois é. Luan, o que mais você dizia sobre o Turbo Game? Você lembra tanto? Não, sinceramente, ninguém conhece Turbo Game. Isso me deixa tão triste, cara. Porque era o melhor videogame do mundo. Quando eu era moleque, eu sempre fui muito nerd. Eu sempre queria saber como funcionava esse diacho de Turbo Game. Porque esse videogame não existia. Como é que é? Turbo Game não existe. Claro que existe. Claro que não existe. Minha mãe, filha da mãe, quando eu tava viajando, deu pro filho de uma amiga. O Turbo Game, ele é um videogame com compilação de jogos de vários outros videogames. Cara, exatamente. E ele tem, como eu te falei, ele tem dois lugares pra fita, cara. É, porque são dois videogames diferentes. Muito louco, é muito louco. E cara, eu, quando eu era moleque, eu ficava louco com aquilo. Porque como assim tem Mario nisso? Mario não é da Nintendo? Eu tinha uma fita com 64 jogos, uau. Enfim, você não tem mais nada pra falar sobre o Turbo Game. Bem, gente, eu tenho, só que ninguém conhece, então não tem graça. Lembra aqueles joguinhos, eram minigames temáticos que você comprava, aquelas telas de cristal líquido? Ah, aquele que tinha 98 jogos e aí vinham 5 versões diferentes de Tetris repetidas não sei quantas vezes? Não! Eu tinha não, 3 desses. Esse já era moderno, é um que vinha, que era de carrinho, que era azul. Eu sei qual é, sabe? Sei qual é. E ficava tocando aquela música do Beethoven que eu odeio até hoje. É só aquele jogo, só tinha aquele jogo. Meu primo tinha um do Street Fighter, assim. Eu tinha 3 desses. Era um de Tom e Jerry, cara, muito bizarro, muito e bizarro. E aquele joguinho de argolinha na água? É tão legal! Ah, eu tenho uma Aquaplay até hoje, uau! Como assim você tem uma Aquaplay até hoje? Ele tem tudo! A Aquaplay tem um formato de pênis, cara. Não, parece não. Um vibrador, cara. Não. O meu Aquaplay não. O seu Aquaplay é antigo demais. Meu Aquaplay não tem formato de gachi. Procura o Aquaplay dele é espada. Enfim, né? É, tem formato de quê? Moribundo, fala sobre o seu Aquaplay. Como era o seu Aquaplay, moribundo? Você brincava com ele como? Não, eu brincava com os restos que tinham lá na rua, o povo jogava, porque lá era tudo mais evoluído, né? Aí o povo não queria mais, jogava fora, eu ia pegar, você sempre ficava atrás. Mas era limpinho ou tinha algum rastro estranho no Aquaplay? Não, ela era limpinho, né? Cilíndricos. É, né? Porque com esse formato... Enfim. Pois é, né? Eu vou colocar uma foto do meu Aquaplay no cara, era tão legal o Aquaplay, cara. É jogo nostálgico, eu posso falar de tudo ou tem que falar só de videogame? Pode falar de tudo. Sim, lembra daquelezinho que você abriu o negócio e você fechava o negócio e voltava? É isso! O quê? Aquelezinho que tinha tipo uma bola de futebol americano no meio e que você agarrava os dois. Isso é muito bom, isso é muito bom. Ah, nunca pera, mas vem cá, tem sentido nenhum aquele jogo. Não tem. Não tenho. Mas era espantosamente divertido aquele tinha, negócio. Todo mundo tinha também bate-bate. Bate-bag. Aquele que dava soco? Não, era bate-bag. Aquele era lango-lango. Era dois bolinhos e você ficava... Muito legal. E eu quando bati no dedo, era muito legal. Cara, doía pra caramba. Ótimo, nossa. Eu tinha isso, cara. Dava aquela porrada. Enfim. O senhor era de aço, né? No Japão. É pra treinar mais. É. Enfim, né? Eu tinha um burrinho que você tinha que ir montando, assim. E tinha que botar sela, botar ferradura, botar um monte de coisa. Só que tinha uma hora que do nada ele dava um coice. Dava um susto. Eu tinha um joguinho massa também, que tinha uns hipopótamos que tinha que apertar pra eles comerem a bolinha. Ah, não, legal. Não, não. Lembra, uma coisa que todo mundo tinha era aquele cachorrinho de pilha. Você ligava ele andando. Dava mortal. Aí do nada ele dava um mortal pra trás. Muito bom, muito bom. Ah, e outro detalhe. Vocês brincavam de... aquele negocinho, tinha um barril, um pirata, tinha que botar as espadinhas nele. Sei! Minha prima tinha todos esses negócios, eu ficava puto. E o Pogobol? Quem? Pogobol, cara, do Gugu, que você fica pulando. É, uma bola assim, você fica pulando. Aquilo é meu sonho de consumo, é uma parte obscura da minha vida, eu sempre quis ter. Eu queria ter aquele fusquinha que subia na parede, cara, aquilo era o máximo. Que isso? Vocês nunca viram um fusquinha que subia na parede? Isso eu nunca vi, não. Não. Nem eu. Vocês não tiveram infância. Nossa, cara, a gente falou de zilhões de brinquedos aqui e a gente não teve infância. Só porque a gente não tem o esse. O fusquinha que subiu na que subia na parede, cara. Como que ele subia na parede? Não faço ideia, eu nunca tive, sempre quis. Ah, tá explicado, era você esquizofrênico. É, pois é, ele nunca existiu. Você sonhou tinha, com ele todas as tinha aqueles carrinhos também que batiam e deformavam inteiros. Era o máximo também, depois você montava eles inteiros de volta. A montar carrinho o moribundo sabe, né, mano? Cara, certeza, ele pegava no lixão. Um acidente trágico, cara. Teve uma vez... Você lembra que carrinho tinha aquela antena, né? Carrinho de controle remoto tinha aquela antena. Tinha uma bolinha na ponta. A bolinha do meu quebrou. Aí ficou a antena sem aquilo, né? Teve um dia que chegou um cara lá em casa, tocou a campainha e foi atender. Eu, oi, tio. Ah, quer falar com sua mãe? Eu fui chamar minha mãe, cara. Quando eu fui chamar minha mãe, passei correndo, o carrinho tava em cima do sofá. A antena do bicho atravessou o meu dedo. Que delícia. Eu levei 4 pontos no dedo, tem a cicatriz até hoje, pra quem quiser ver. Não quero ver, não quero ver. Eu não vejo essas coisas, para. É isso aqui? Ô, cameraman, vem cá ver. Ô, Ney, não quero ver. Mas então, videogames, né? Super Nintendo. Eu ganhei uma boneca uma vez. Super Nintendo. Super Nintendo era o máximo, cara. O máximo. Além de eu que jogava Mario Kart. Cara, eu zerei. Eu zerei Mario com todas as 96 fases. Me acho um herói por isso. Eu também zerei. Tá, mas na época ninguém tinha zerado, não era muito bom. Eu me sinto um loser em saber que eu tinha Super Nintendo e nunca tinha jogado Chrono Trigger. Eu também, cara. Cara, eu só joguei Chrono Trigger no emulador, cara. Mas o meu primeiro RPG foi Mario RPG. Mario RPG é lindo, Mario RPG. É ótimo. Super Mario RPG é ótimo, muito bom, cara. Eu achei muito bonito, só fui descobrir isso depois de maior, né? Sabe o que era mais divertido? A piada do jogo era que o Mario pula. Todo mundo, no mundo todo do jogo, conheceu o Mario como um grande pulador. E aí quando eles viam o Mario passando na rua, eles falavam, nossa, você é o Mario, pula pra eu ver. Aí o cara era máximo aquilo, era caraca, máximo. Uau. Não, mas peraí, o jogo que eu mais joguei, que eu passava horas jogando, era Goof Troop. Caraca, peraí, só um minuto. Eu paguei R$50 em Mario RPG, porque eu achei em apenas uma locadora nessa cidade. Tá, se ferrou bonito. Mas Goof Troop era muito melhor, cara. Goof Troop era muito bom, cara. Eu gostava. É, funcionava mais ou menos como Bomberman, né? Era o jogo do Pateta, né? Pateta Filho e Max. É. Muito bom. Era legal a beça, mas depois enjoei e não gostei mais. Eu não conseguia jogar Goof Troop, porque sempre que eu jogava, eu pensava, lembrava de Bomberman. E porra, Bomberman é foda pra caralho. Muito bom. Qual Bomberman? Eu jogava... 1, 2, 3, 4, 5. Eu joguei sempre o 3 e o 5. Avançou! O 5 é muito bom. Oh, cadê tu? Ah, que merda! É muito bom, cara. Avançou! Anyway. Não, ele não falava Hudson. Ele falava... Cadê tu? Ele falava... Isso é o nome de um personagem de os desenho. Os novos é. Ah, avançou! Ele fala aí. Eu sempre vi que... Não, e não são araras. Faroeste, Sunset Riders, quem caraca, jogava? Caraca, Sunset muito Riders. Muito bom, Sunset muito Riders bom, era muito bom, bom, cara. Demais. Jogo, cara, e o primeiro chefe gay? Aquele rock, né, cara? Muito legal. Teve o Rei Leão, né? Hasta la vista, baby. A Morimunda falando do Rei Leão. Money. Eu ficava muito puto porque... O Rei Leão não conseguia matar os inimigos. Não, era legal. Eu cheguei na penúltima fase. Ele viu os caras. Não, peraí, você rugiu. O Rei Leão mas. Era muito bom. Até eu descobri isso, foi um saco, cara. Eu rugia, o bichinho virava. Ok, e agora? Pula em cima dele. A fase mais difícil era aquela da cachoeira. A da cachoeira, ah, caraca, cara. Muito legal. Que tinha que pisar nas pedras e tal. Eu cheguei na fase do Scar, mas eu morria sempre ali. Depois deram um videogame. Eu zerei. Acabava a luz, né? Eu também. Acabava a luz. Pois é, cara. E a fera também, eu sempre cheguei na última fase, não conseguia zerar. Nessa época não tinha save point, né, cara? É verdade. Você começava, você tinha que terminar. Eu cheguei a deixar o videogame ligado 3 dias pra poder jogar. Eu lembro que Mega Man eu anotava todos aqueles passwords sem fim. Cara, vocês jogaram Black Torn? Cara, esse nome não é... E Flashback, são todos no mesmo estilo de Prince of Persia. Aquele, você vai, pula. Eu não joguei isso, sabe? Eu tinha Prince of Persia no... Black Torn, cara, no Topo Game, o cara que tinha aquela escopeta. Eu gostava de Contra, ele serve? Escondia. Contra é aventura, cara. Black Torn é a coisa mais... Enfim. Era o Rambo, não? Eu alugava Simpsons. Era muito legal. Simpsons era legal. Era legal, mas eu nunca entendi direito aquilo. Agora, dava medo. De grandes nomes do Super Nintendo. Outro que eu não conseguia entender de jeito nenhum era aquele que você falou agora há pouco, aqui em off. Do bichinho vermelho. Qual bichinho? O bichinho vermelho do gordo, que tinha nave. É, isso era do Master. Não, do. Peraí. Toe Jam Earl. Aham, tinha uma versão do Super Nintendo também. Legal. Sim, não sei, eu adorava esse. Eu nunca entendi esse jogo, mas jogava de arte. Eu nunca entendi esse de jogo. Gastei muito dinheiro. Aí entrava no elevador. Começava a rap. Você conseguiu entender como ele funcionava? Claro, cara. Como que ele funcionava? Era uma nave amarela. Aquela comédica, que andava pelo espaço, aí num belo dia caiu naquele planeta, buf, e se partiu em vários pedaços. Aí você tinha que entrar em cada dimensão naquele elevador e pegar um pedaço da nave. Aí quando você juntasse todos os pedaços da nave, eles iam felizes para casa. Você quer dizer que eu nunca tinha descoberto que eu tinha que voltar pra p*** da nave? Exatamente. Nem eu, cara, tipo assim, não entendia nada daquilo. A gente caiu, eu sabia inglês, né? Então a gente caiu no planeta, tudo bem, a gente pousou aqui, eu tenho coisa pra fazer aqui, né? Eu não vou voltar pra merda da nave. Tinha uns presentinhos, cara. Caramba. Eu lembro os presentinhos. Meu Deus! Que ele pegava a corrida e ia correndo, aí caía no vácuo. É, tinha uma coisa diferente, era muito legal aquilo, meu Deus, pelo amor de Deus. Cara, eu me lembro que. Não, foi um pouco depois, cara, a gente já vai chegar lá. No Super Nintendo Grandes Nomes a gente ainda tem Donkey Kong. Eu não tinha saco lógico pra jogar Donkey Kong. Alguém já conseguiu zerar o Donkey Kong 1? Eu zerei os 3 Donkey Kong porque eu sou foda. Eu nunca consegui zerar o 1. Você jogou muito tempo em casa. Cara, eu troquei a minha vida por Donkey Kong. Sabe como eu conheci? Eu zerei o 2 e o 3, mas sabe o 1... como? Eu tava na minha fase, eu sou muito wannabe, né, gente? Então eu tava na minha fase completamente Maria do Bairro, né? Moribunda, Thalia. Aí eu tava num belo dia jogando lá, eu tô vendo o cara jogando um jogo, tinha Thalia, cara. Tinha um jogo Thalia da Thalia? Tinha Final Fantasy, era Tifa. Que que coisa horrível! Que lindo que eu jogasse esse jogo, tem meu Deus, cara! Aí, eu entendi o jogo, era estranho e tal. Ah, RPG, não sei o que, era badalado pra caramba. O cara apagava, ficava 8 horas jogando direto. Meu Deus, deve ser muito bom isso, eu quero jogar o jogo da Thalia. Aí, joguei e gostei. Achei o máximo. Nossa. Muito legal. Agora, jogo de celebridade tinha, que realmente era de celebridade, tinha Moonwalker. Não conheço. Do Michael Jackson? Vocês nunca... Caraca! Do Michael Jackson, cara! Jogava, cara! Como é que você falou que eu não conhecia? Era muito mas, bom. Mas o jogo do Michael Jackson, conheço o Moonwalker. Conheço o jogo do Michael Jackson. Tá certo, né? Que eu não conheço. Que tinha que ele tocava música e dançava e matava o pessoal, cara. Matava o pessoal? É? Dançando? Dançando! Ai, cara! Eu não acredito que isso é muito bizarro! Ele aprendeu comigo, né? Cara, muito legal. O pessoal lá do gueto, né? É. Ó. Cara, o especial dele, ele andava pra trás. Dava aquele Moonwalkzinho. Que bizarro, cara! E morria todo mundo! Muito legal, cara! Gente, o Michael Jackson é um ícone, fala sério. Michael Jackson, naquela época não tinha, né, as acusações. Pois presentes. Na verdade já tinha, só não tinha ido pra mídia, né? Primeira acusação foi naquela época. Coisa que eu mais tinha entrado na moda, né, as crianças acusarem ele. É, pois enfim. É. Coisa que eu mais queria era aquela jaqueta dele de mil bolsos, cara. Era lindo, cara, aquilo. Cara, quando o meu nome... Agora eu vou fazer uma revelação. Meu nome não é Darkonix, meu nome é Mike. Quando eu era moleque, eu sempre achava que você tinha alguma relação com o Michael Jackson. Eu sempre achava que eu tinha que saber imitar ele. Você coloca um você Y no final, que fica igual a Mickey. Eu acredito nisso, cara. Cara, eu fazia moonwalk, eu dava aquela rodadinha, sabe? Aquela rodadinha segurando o saco. Eu fazia o... Au! Segurando o quê? Eu segurando o saco. Ah, tá. Fazendo au! Então. Eu também fazia muito isso. Eu não. E as titias todas achavam o máximo, né? Pois as minhas imitações eram muito baixo nível. Eu imitei um tio Tiririca na escola. Eu dancei Pokémon. Eu já imitei um ratinho, cara. Ratinho? Uh-huh. Eu dançava Florentina, cara. Nossa, no meio da plateia. Cara, o diretor veio me ver. Cara, eu imitei um ratinho com um cacetete de verdade. Cara, eu fiz por mais de uma semana uma performance no meu antigo colégio. Não, peraí, isso não é performance, tá? Então, eu dancei a música do Digimon, quer dizer, Digimon. Pô, aquele da Angélica. É aquele da Angélica. Digimon, só campeões. Eu rodava, fazia um monte de coisa, aí ficava o colégio inteiro velhando, chegava... Cara, até o diretor veio me ver. Cara. Quando eu tava na quarta série, eu também, cara, já fiz isso. Bizarro. Cara, eu já parei a aula de uma turma, porque quando eu tava na quarta série, eu inventava músicas, inventava coreografias e cantava as aulas no pátio. E teve uma professora que parou uma aula e levou a turma pra me assistir. Uau! Fadado ao sucesso! Quer dizer, vamos acabar com essa história, hoje meu amor. Hoje não teremos aulas, crianças, cara, porque nós veremos então, o Mike dançar. Dançando. Exatamente. O Darko. Enfim. É. Gente, olha só. Voltando pro Super Nintendo, tinha Mega Man, cara. Nintendo? Vamos jogar videogame. Não, mas ainda tem Mega Man, cara. Mega Man! Rockman. Rockman é japonês. Né? Eu jogava Rockman. E eu nunca entendi, porque um Rockman e Mega Man que é tudo igual. Exato. Eu já entendi, nessa época eu já tinha um certo discernimento. Eu não tinha. É, você chegou a jogar isso bem depois da gente, né? Pois é, cara, porque o primeiro que eu joguei foi o Mega Man 8. Aí depois eu joguei o Mega Man X. Cara, eu joguei, acho que o primeiro que eu joguei foi o 3, não sei. Depois que jogou Mega Man X, vocês contavam? Tudo que eu tinha nos pés. Claro, cara. Eu não, eu ia jogando. Tudo cara, igual a gente comigo. É nerd. Eu não peguei essa fase. E eu joguei Mega Man X e depois de velho eu fui procurar o X2 e o X3. Cara, eu sou tarado por Mega Man. Eu tenho uma tara enorme pro Mega Man Sonic. Eu odiava o Zero. Você odiava o Zero? Adorava, o Zero é Vegeta, cara. Luan, você odiava o Zero? Eu odiava. O Zero é muito foda. Mas eu não gostava dele, não sei porquê. Cara, ele tem um lightsaber. Eu não simpatizava com ele. Ele tá só ele é um Jedi. Ele era muito legal, cara. Eu nunca gostei de Jedi. Nossa, ele era muito legal, ele era cabeludo. Você é do tipo que gosta de protagonista? Com certeza. Você gosta do Seiya. Eu nunca gostei de protagonistas. Não, cara. Eu odeio o Seiya. Eu gosto Seiya. Eu odeio o Seiya, eu odeio o Pikachu. Eu era o Seiya. Eu gosto. O Mega Man e o Sonic, eu gosto dele. Eu gosto do Squire. Ela era o Seiya. Eu era o Seiya. Como assim você era o Seiya? Era o Seiya. Como assim você era o Seiya? Eu brincava de Cavaleiro do Zodíaco, eu era o Seiya, eu sempre quis matar a Saori. Se você fosse o Shun... Ah, não, o Seiya não quer matar a Saori. Se você fosse o Shun, dava pra entender. Esse problema, eu não podia matar a Saori. Se você fosse o Shun, dava pra entender. Eu era por causa do Pegasus, eu gostava do Pegasus. Presunto de cavalo, será que é bom? É. Você queria comer as coxas do cavalo, é verdade? Com certeza. E aquelas asinhas lá? Eu gostava do Shun, porque quando eu era criança, todo mundo dizia. Não, gostava do quê? Do Shun. Ah, bem. Porque não, cor de menino é azul. Menino não pode gostar de rosa. Ah, é? Então eu gosto de rosa. E aí? Vai encarar? Caraca, meu. Aí eu amava o Shun, cara. Deu uma cabeçada lá de Dani. Pois é. Não, cara, quando eu era pequeno, minha mãe me dava leite de cabra. Cabeça. Minha mãe me dava leite de cabra. Cara. E eu achava que por tomar leite de cabra tinha que dar cabeçada nos outros. Uau! Esse é do cabeçada pra deixar eu contar uma coisa. Dá cabeçada assim, foi com vocês. Vocês vão lembrar, gente, vocês vão lembrar. Eu ia pra casa da minha avó e tomava ovo maltine. Sabe o que ela botava no leite? O quê? Bichinhos de milho! Andando, nadando no leite. Tava na moda. Você comprava uns saquinhos que tinha uns bichinhos vivos, juro por Deus, cara. Lactobacilos vivos. Não, não, não, era bichinho de milho mesmo, bichinho que andava e tudo. Jogava no seu copo. Eu tô falando sério, eu tô falando sério. Eles nadavam, você comia. Ela botava formiga também pra fazer bem pra vista? Não, não, não. Tem uma tribo indígena que você tem que comer formiga pra dizer que é amigo. Olha, eu como formiga. Sério? Tem que comer o quê? Tem que comer formiga. Eles te dão um prato de formiga grandão lá, você tem que comer. Você não comeu, você não é amigo deles. Cara, aí você ofende. Eu vou pro lugar que tem que comer maribondo. Eu não teria problema. Porque eu não tenho problema com formiga. Quando tem formiga, alguma coisa, eu como na boa. Ah, só que, não, cara. Sabe onde ela é formiga que... gigante. Não, só não. Que eu já comi formiga quente, eu cara. Fiquei com a boca inchada por que uma delícia. Semana. Olha só, por que não você comam, quis comer que não comam formigas. Vocês não sabem por onde elas passaram. Vocês têm que criar as formigas eles no aquário. Comam maçãs. E monitorar por onde ela tem passado. Aí você pode come. Comer. É, aí você come. Entendeu? Monitora. Ok, jogos. Alguém já tentou matar a formiga no grito? Quem já criou besouro? Eu já criei grilo. Eu criava aranha dentro de caixinha de Kinder Ovo. Jogos! Jogos! Então, né? Aí, Super Nintendo, aí foi a fase Super Nintendo, todo mundo jogava Super Nintendo. Pois eu é. Jogava aquele jogo, o pessoal igual uns palitinhos, era NBA, cara. Nossa, NBA era, era muito não, bom. Eles eram gente de jogo de esporte, eles cara. Eles mortos. NBA era ótimo. E o melhor de tudo, sabe que é nega? Superstar Soccer, eu gostava cara. De Superstar Soccer, Deluxe! Cara, mas eu só gostava de Superstar porque tinha um cheat pra botar o juiz pra ser cachorro. Que? Eu me divertia com o juiz cachorro, cara. Uau! Era muito legal, cara. Ele mexia a boca assim, aí tirava do bolso o cartão, levantava. Era muito legal, cara. Ele tinha bolso do cachorro? Tinha, ele tinha roupinha de juiz. As bandeirinhas também no cachorro, você ficava com a bandeirinha na boca. Cara, não, manda ver. Isso tem a ver com o PlayStation, mas eu não vou falar. Aquele cheatzinho que faz pra Athena ficar com biquíni. Isso eu nunca vi não, cara. Que vocês é isso? Nunca viram? Eu também nunca vi. Athena ficando com biquíni? Isso de qual videogame? A Sam e a Athena, da King of Fighters. The King of Fighters, Athena? Não, nunca vi. Cara, isso. Ah, nunca vi esse Athena cheat, não. De biquíni, na hora que ela faz aquele especial dois pra trás e chute. Que ela sai as bolinhas em volta dela. Pessoal, agora em casa vai ah, cantar. Ah, você conhece, você conhece. Se você ficar fazendo aquilo direto pra trás de chute, ela fica de biquíni. É, tipo. Uh-huh. É, aí ela fica de biquíni. Muito legal. Eu vou testar cara, isso depois do emulador. 98 por falar nisso e arcade, cara. O bom e velho Flipper. Quais essas ah, diferenças? Neo Geo, cara. E arcade. Muito legal. Eu jogo todos. O mais clássico de todos, né? Street Fighter. Metal Slug. Street Fighter Metal é mais clássico. Todo cara. Mundo. E Street Fighter também. Street Fighter de rodoviar ainda são os mais clássicos. Os clássicos eram Street Fighter, Metal Slug e. Cadillac de Dinossauros. Ai! Cadillac de Dinossauros era muito bom, cara. Eu sempre gostei desse joguinho. Em todo lugar. Eu gostava do Street Fighter que o. Como é que é o nome dele? O Zangief. Ele dava o pilão e saía um monte de Hadouken. Era muito legal aquilo. Cara, nossa, isso é rodoviária, né? Vocês jogaram Double Dragon com Battletoads? Já! Joguei pouco, mas joguei. Muito legal. Ah, outro que jogavam pra caramba no arcade era o... Tartarugas Ninja. Ah, eu lembro. Eu jogava... Calabanga! Calabanga! Eles pegavam uma pizza e eles começavam a girar, que nem os loucos, que é... Você pegava uma pizza no chão e eles começavam a girar. É, eles faziam isso de todos. Todos eles faziam isso de todos. Eu adorava Michelangelo. E falar em Michelangelo, deixa eu falar uma coisa que eu sou revoltado com isso. Agora, eles podiam voltar à moda do Ganija, mas não tem a mesma força do que antigamente, né? Eu tinha todos os bonecos. E além disso, outra coisa que eu ia falar também. Na minha época de criança, dinossauro era o máximo. Você vê alguma criança pois hoje, é, cara, falando de dinossauro? Eu tinha aqueles esqueletos. Eu tinha também. Eu amava aquele negócio, cara. Gente, vocês lembram aquele chocolate surpresa que vinha com o dinossauro? Caraca, eu era viciado naquele chocolate surpresa. Peraí, calma. Na nossa época, todo mundo queria ser arqueólogo, né, cara? Era uma. É verdade. Eu também queria ser arqueólogo. É, eu não queria, sinto muito. Eu não queria. Eu tinha tudo, cara, dinossauro. Eu sabia o nome de todos os tipos. Eu também sabia, eu não lembro veio. De mais nada. Mas cara, eu tinha um monte de bonecos de dinossauro, aqueles bonecos de borracha do camelô. Eu também brincava, cara, com aquilo. É muito legal. Eles comiam os meus cabelos do zodíaco. Era muito legal. Não comia ninguém, cara. Cara, não, peraí. Mais um chute esquizofrênico na minha infância. O que era pra falar sobre jogos, agora a gente tá falando sobre infância em geral, né? É, né? Eu não tinha... Meu sonho era... Eu não podia brincar de boneca, né, cara? Porque menino não pode brincar de boneca. É, sensato, né? Aí menino brinca de quê? De carrinho. Então o que eu fazia? De carrinho. Sabe o que eu fazia? Eu dava personalidade pros meus carrinhos. Ah, legal. E eu tinha meu carrinho vai fazer escova eu agora. Engarrafamento. Eu tinha um set de carrinhos e cada carrinho tinha um nome, tinha um sexo. Eu tinha um nome também, o meu. Tinha um meu que se chamava Juan. Cara, os meus eram os nomes mais porque legais, tinha um amiguinho tipo... meu que se chamava Juan e o pai dele tinha um carro assim. Ah, esse que é o carrinho Juan, né? É esse mesmo. Os meus nomes eram super criativos, que tinha um carrinho de sorvete e ele se chamava Ice Cream. Whatever. Cara, que tem um jogo que tem Twist e não sei o quê. Que de PlayStation, que é de um carro que batalham entre si, que tinha... Twisted Metal, acho. Twisted Metal! Que é o palhaço! Muito bom! Muito bom, cara. Depois veio a evolução, Vigilante 8. E Paperboy, cara. Vigilante 8 também era muito... Paperboy. Eu gastei muito dinheiro. Nossa, Paperboy joguei muito. Paperboy era o Master. Era de Master aquilo? Paperboy era do Super Nintendo. Cara, era muito bom Paperboy. E California Games! Muito bom! Aquilo é viciante, cara. Adorava, eu me senti o atleta. California Games era o máximo. Era muito legal. Bem, cara, só jogo legal. Sonic Wings, cara. Sonic Wings. É, da nave. Das naves. Caralho! Era muito bom, cara. Nossa. Sonic Wings. Jogo de navezinha, joguei, cheguei a jogar nessa época também Star Fox. Star Fox era ótimo. Star Fox. Não, de Super Nintendo? Muito bom. Eu odiava. Era muito docinho. Era a coisa mais 3D que eu tinha visto. Agora, Star Fox de 64 é um luxo, é muito bom. Eu não conheço nada de 64, só Turok. Eu tenho uma tara enorme pelo Nintendo 64. Tem Zelda. Eu adoro Zelda. Tem jogos maravilhosos. Cara, tem Perfect Dark, cara. Mas tem jogos horríveis. Eu ouvi falar de Evangelion, cara, só que eu nunca achei. Evangelion? Só em japonês. Uau. Cara, eu morria com Perfect Dark. Eu tenho Pokémon Stadium. Pokémon, cara, sempre muito chato. Snap, Pokémon Station é legal quando você tem um Game Boy. Inclusive, tem uma história de Game Boy, cara. Quando eu comprei meu Game Boy pela primeira vez, quando estourou Pokémon, eu comprei um Game Boy Color. E comprei Pokémon Yellow. Eu comprei o disquete com um Pokémon Yellow. É, eu jogava na aula de informática. Não. Eu comprei um Game Boy mesmo porque eu queria jogar com Game Link. Então, eu comprava Pokémon Club e tal, eu queria jogar com Game Link, torneio e tudo mais. Só que o seguinte, a primeira vez que eu comprei, a gente saiu na nossa casa, né? E a saída de Pokémon não tem nada que indica. É um tapetinho. Ninguém indica que é dali que sai, sabe? Eu ficava rodando, eu não sabia sair da porra da casa. Que coisa horrível. Cara, eu quase não comprei o jogo por causa disso. Que coisa horrível, cara. E como cara, que não você acredito. Resolveu o problema? Cara, depois de uns 10 minutos rodando naquela casa, eu descobri que era ali que saía. De tanto rodar, né? Aham. Uhum. Quem jogou Carmen Sandiego? Eu. Cara, pro PC. Eu adorava. Hã? Carmen Sandiego era muito jogou, cara. Desenho. Aquele, vamos Carmen passar Sandiego. Esse jogo pra ela porque ela precisa jogar. Carmen Sandiego é clássico. Cara, quem vai levar a esfomeada pra casa pra ela jogar Carmen Sandiego? Só se tiver sanduíche. Tá bom. Serve pipoca? Pipoca não mata fome. Olha aqui. Pelo menos você é alguma coisa. Não escolhe nada, tá? Não, tá? Você é moribundo aqui. Eu caço, tá, gente? Eu vivo da caça. A gente compra uma bala, tá bom? Ela caça rato da banha. É. Como você sabe? Nintendo 64, cara, não, os caras me True sentiam. Love, quem jogou True Love? Love? Cara, quem aqui jogou True Love? Eu não. Só eu e o Luan jogamos True Love. Não que era sei True quem Love? É True Love. Quem jogou vai saber, deixa pra lá. Cara, não, deixa eu falar, foi uma iniciação, cara. Eu já ouvi falar desse jogo. Foi o primeiro jogo hentai que eu joguei, cara. Era muito bom. E aqueles runs. Você comeu o quê, cara? Eu comi a gatinha. Não, eu depois... Você comeu a atriz, cara? Depois de um tempo, eu peguei tutorial e comi todos. Ah, não. Eu joguei sem tutorial. Você comeu a atriz? Comi todas, cara. Ah, não. Sem tutorial. Você comeu a atriz? Não, sem tutorial, só comi quatro. Era foda comer a atriz, cara. A professora... Peraí, a... calma, só um minuto. Não, a atriz era mais fácil. É gostosa? Comeram. Gente, vamos acabar tá esse assunto. Enfim, tá fechando o trulão. Crianças não podem estudar isso. A gente teve o Nintendo 64 e tinha Perfect Dark, cara. Eu cheguei a ficar uma semana inteira, eu só parava de jogar Perfect Dark pra dormir. Eu e meus primos. Cara, eu lembro que foi ótimo com o 64, quando eu zerei Zelda em uma semana e meia. Eu contei isso pros meus amigos, todo mundo. Filho da mãe! Cara, não pode! Cara, eu demorei 2 meses! Zelda. O tempo da água é um inferno. Eu zerei em uma semana e meia. Claro que eu não dormia, eu não comia. Gente, e eu faltava escola, mas eu zerei em uma semana e meia. O Zelda, eu ouvi dizer no 2, naquele do tempo. Que, cara, tipo assim, o povo, eles não dormiam. Tipo assim, eu acreditei nisso, que ninguém dormia pra zerar o Zelda. Todo mundo jogava direto, mas sem dormir. Mas o pessoal jogava direto mesmo. Não, tipo assim, que não podia, senão zerava não, o jogo. Ah, não, podia. O tempo passava. Sabe, tinha save. Você podia. Otsu, você já tinha uma certa idade nessa época. Como assim você caía nisso? Enfim. Não lembro desse tempo. Tá, coitado. Não chora. É muito triste. Então, eu acho que é isso, né? Alguém tem mais algum jogo, alguma coisa pra colocar? Não. Aquele do PlayStation, aquele que tira foto dos espíritos, é legal. Fatal Frame? Isso é pro PS2, cara. Isso tá falando de jogos antigos. Eu acho que no mais, eu não lembro de mas pro futuro vai ser antigo. Tá, mas nós dois estamos... Uau! Se você está ouvindo a gente, está em 2020... 20 não. 2047, o que a gente joga 3. Mande um e-mail dizendo que vocês jogam nesse ano. Aí recebe lá depois, eu quero ver. Se a gente estiver morto, a gente vai te visitar à noite. Ó, gente, podemos ouvir interferência. Com o cabelo na cara também, né? Com certeza. Mas, cara, não vai ter tanto tempo, porque o mundo já vai acabar. Vai ter um Sonic, um jogo do Sonic com o Mario aí, o mundo vai acabar. É, não, pera aí, a Dercy também já tá perto de morrer. Quando ela morrer... Pois é, quando ela morrer, acabou. Cara, corre todo mundo. Que Apocalipse. Acabou, cara. Ok, gente, não se esqueça de mandar seu e-mail de voz dizendo qual jogo você jogou que marcou a sua infância? Mandei pra gente que a gente vai ler aqui. Alright? Então, é isso aí. Meu sanduíche. Você é fininho. Tá, toma aqui. Esfomeada. Pessoal, vocês que gostariam de mandar um e-mail pra gente? Pô, que tá bom, hein, cara? Olha só, moribunda, falar de boca cheia é falta de educação, pelo menos aqui no Brasil. Então fala logo esse e-mail. Não tô com fome, alojcast@gmail.com. Isso aqui tá estragado. Eles me deram só deixa estragado, vê se pode, cara. Manda uma mensagem de voz logo, esfomeado. Ah, então, olha só. Se vocês quiserem mandar uma mensagem de voz pra gente, a gente gostaria muito de escutar a opinião de vocês, entendeu? Mandem gritos, sinais de fumaça, gente desesperada. Ah, gente, outra coisa. Vocês, se quiserem adicionar lojcast@gmail.com no Google Talk, também é uma boa ideia. Vocês poderiam tentar isso também. É legal, gente. Manda mensagem de voz. E tentem falar. Cuscuz crítico adoçado. Não, gente, chega, o povo já está saturado, entendeu? Não, cara, a gente não falou de Capitão Comando. Crianças, se contenham. Se contenham, entendeu? Porque, sinceramente, chega, tipo, entendeu? Eu sei que vocês gostam muito de Top Gear, eu sei que vocês gostam muito de Capitão Comando. Eu vou falar. Os são muito legais, cara. Superman, cara. Eu joguei Superman. É muita coisa legal. No dia que a gente fizer o nosso Luau J-Cast, ao vivo... licença, posso falar? No dia que a gente fazer o nosso Luau J-Cast ao vivo em Copacabana, Rio, ok? Vocês estarão presentes. Vamos. Você vai pagar pra mim? Em 2000 e alguma coisa. Ah, claro. Entendeu? Nós vamos fazer. E vocês estarão presentes conosco lá, apresentando ao vivo o J-Cast. E cada um de vocês vai falar... Mentira, né, gente? Enfim. Não viaja, vamos lá. Não viaja, né, gente? Anyway... Gente, ó, thank you very much. Mande suas mensagens de voz, continue mandando e-mails. Não se esqueçam de mandar a sua foto linda, maravilhosa, que quer ser a nossa J-Cat. J-Cat. Cara, esse concurso a gente faz um... Não, você não é a J-Cat, moribunda. Mas eu quero uma presunto de peixe. Alright. Cadê? Tá bom. Cadê o sanduíche? Dá pra ela, vai. Ela já comeu, cara. Você já comeu o sanduíche? Você tá querendo mais? Não, a cara dela. Enfim. Não tente me enganar, moribunda. Olha só, olha. Continue mandando fotos lindas, maravilhosas. Vocês são cats. E esse concurso é de verdade, gente. Ele não é de sacanagem, cara. Ele é de verdade. Ele é de verdade. J-Spot bombando também. Participe e... importantíssimo. Votem. Deixa eu falar uma coisa. Ok, vai lá, em frente. No Orkut, se você não é da comunidade J-Cast, entre agora e vote na nossa enquete. Sabe por quê? Porque de 5 em 5 programas, nós teremos o J-Cast Goes Off. Exatamente. Nós vamos sair completamente do mundo J. Mais não. ou menos que a gente fez hoje, sem querer, né? Exatamente. É quase isso, quase isso. É uma prévia, só pra você ver se é bom. Então, nós vamos sair completamente. J-Cast Goes Off. Então vote no nosso próximo tema. Exatamente. Nós temos 3 sugestões de tema que você vai poder participar com seu voto ou com SMS. Mentira. Enfim. Ou com mensagem de voz, né? Com mensagem de voz, exatamente. Ou mandando doações para Otsu. Ei! O que você quer aí de bom pra comer essa semana? Eu quero sanduíche. Então, Otsu, quer isso? Você pode mandar. Comida! Tudo é bem-vindo, tudo é bem-vindo. Você gosta de giló? E o cuscuz? Gosto, cuscuz com leite condensado. Anyway, gente. Será que alguém consegue falar isso? Cuscuz com leite condensado? Cuscuz com leite condensado? Cuscuz com leite condensado. Cara, isso é quase um Oxurato Aka. É a língua. Cuscuz com leite condensado? É. Cuscuz. Anyway. Okay. Sabe que você gosta do Honda, né? Cuscuz! Eu com ele, é. Anyway, gente, valeu! Thank you very much. Ah, só uma coisa, esse programa vai ao ar depois do Anime Friends. Eu estive no Anime Friends e quero agradecer a todo mundo que colaborou com umas molinhas pro Darko, que ele estava realmente muito pobre. Ele era aquele cabeçudo de óculos. Ele vai se promover com a plaquinha do J-Cast. Olha, eu sou do J-Cast, você não gosta de mim, mande 50 centavos, enfim. Então, eu serei muito grato pra qualquer fã do J-Cast que tenha me ajudado com isso. Não, você está muito grato a quem te ajudou. É. Neste momento eu sou muito triste, porque eu não fui ao Anime Friends, mas eu estarei lá no J-Rock Rio com força, eu e o Otsu, com quentinha na bolsa, com vários sanduíches. Vamos estar distribuindo pessoal, hein? Não, tem que pagar. Eu não pra sei, pagar, é nossa, a gente não mora no Rio, nós queremos os passagens de volta, não é mesmo? Mas a gente pode dar um sanduíche de presunto com peixe pra banda. Então você é moribunda, eu que tenho que dar o presunto, enfim. Que seja, eu vou estar lá gritando, go, go, Busaiko! Go, go, Neko Ninaritaike! Enfim, eu não sou fã de Charlotte, mas eu virei só por causa do show. Maldito. Eu gosto do anime antigo. Para a infelicidade de Dichan e da moribunda esfomeada, foi anunciado nas últimas horas o cancelamento do J-Rock Rio, evento que seria sediado no Rio de Janeiro no dia 5 de agosto, onde as bandas Charlotte e Himitigo tocariam pela primeira vez para o público brasileiro. O J-Cast manifesta suas condolências a todos aqueles que estavam esperando por este evento histórico, e também aos organizadores, e deseja que tudo corra bem e que uma nova data seja marcada o quanto antes. Para maiores informações, acessem o site www.jrockrio.com. Então, gente, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau! Bye, bye! E até mais! O que foi isso? Enfim, tchau. Como é isso? Vocês me prometeram um outro tipo de sanduíche, vocês me enganaram. Tá, depois eu faço.